Faixa 2. O Conto da Couve-Flor, em coautoria com Yan Wong. Os contos deste livro destinam-se a abordar mais do que interesses privados do narrador. Como os de Chaucer, eles devem refletir sobre a vida em geral, a vida humana no livro de Chaucer, a vida no nosso. O que a couve-flor tem a dizer à imensa congregação de peregrinos reunidos na grande reunião após o encontro 36, quando as plantas se juntam aos animais? Um importante princípio que se aplica a toda planta e a todo animal. Ele pode ser visto como a continuação de O Conto do Homem Habilidoso. O Conto do Homem Habilidoso versou sobre o tamanho do cérebro e fez bom uso dos gráficos logarítmicos do tipo scatterplot para comparar espécies distintas. Os animais grandes parecem possuir cérebro proporcionalmente menor que os dos animais pequenos. De modo mais específico, a inclinação de um gráfico log-log relacionado à massa corporal à massa cerebral é quase exatamente 3/4. Isso, como o leitor deve lembrar, incidia entre duas inclinações intuitivamente compreensíveis. 1/1, massa cerebral simplesmente proporcional à massa corporal, e 2/3, área cerebral proporcional à massa corporal. A inclinação observada para o log da massa cerebral em relação ao log da massa corporal revelou-se não apenas vagamente maior do que 2/3 e menor do que 1/1. Foi exatamente 3/4. Tal precisão de dados parece requerer igual precisão da teoria. Podemos descobrir algum fundamento lógico para a inclinação 3/4? Não é fácil. Para aumentar o problema, ou talvez nos dar uma pista, há tempos os biólogos notaram que muitas outras coisas, além do tamanho do cérebro, seguem essa precisa relação de 3/4. Em especial, o uso de energia de vários organismos. Sua taxa metabólica segue a regra dos 3/4 elevada ao status de lei natural, a lei de Kleber, embora não houvesse um fundamento lógico para ela. O gráfico a seguir registra a taxa metabólica logarítmica em relação à massa corporal. O Conto do Homem Habilidoso explica a razão de o gráfico ser logarítmico. O assombroso na lei de Kleber é ela aplicar-se desde as menores bactérias à maior das baleias. São aproximadamente 20 ordens de magnitude. Precisamos multiplicar por 10, 20 vezes, acrescentar 20 zeros, para irmos da menor bactéria ao maior mamífero, e a lei de Kleber vale para todos. Funciona também para plantas e organismos unicelulares. O diagrama mostra que o melhor ajuste é obtido com 3 linhas paralelas. Uma é para os micro-organismos, outra para criaturas grandes de sangue frio, grande aqui significa qualquer coisa mais pesada do que 1/1000 de grama, e a terceira para criaturas grandes de sangue quente, mamíferos e aves. As 3 linhas têm a mesma inclinação, 3/4, mas diferentes alturas. Como se poderia esperar, as criaturas de sangue quente têm taxa metabólica mais alta, considerando o seu tamanho, que as das criaturas de sangue frio. Por anos, ninguém conseguiu atinar com uma razão realmente convincente para a lei de Kleber até a realização de um brilhante trabalho colaborativo entre um físico, Geoffrey West, e 2 biólogos, James Brown e Brian Quast. A derivação da precisa lei dos 3/4 desse trabalho é uma obra de magia matemática difícil de traduzir em palavras, mas tão engenhosa e importante que vale a pena o esforço. A teoria de West, Quast e Brown, doravante chamada de Webb, parte do fato de que os tecidos de organismos grandes têm um problema de suprimento. É para isso que servem os sistemas sanguíneos dos animais e os condutos vasculares das plantas, transportar coisas de e para tecidos. Os organismos pequenos não enfrentam esse problema no mesmo grau. Um organismo muito diminuto possui uma área superficial tão grande comparada ao seu volume que pode obter todo o oxigênio de que precisa através da parede de seu corpo. Mesmo se ele for multicelular, nenhuma de suas células está muito distante da parede externa do corpo. Mas um organismo grande tem um problema de transporte, pois a maioria de suas células está longe dos suprimentos de que necessita. Elas precisam canalizar material de um lugar para outro. Os insetos canalizam ar para seus tecidos em uma rede ramificada de tubos chamada traqueia. Nós também possuímos canais de ar ricamente ramificados, mas estão confinados a órgãos especiais, os pulmões, os quais têm uma rede sanguínea também ricamente ramificada para levar o oxigênio dos pulmões ao resto do corpo. Os peixes fazem coisa parecida com as guelras, que são órgãos de ar intensiva destinados a aumentar a superfície de contato entre água e sangue. A placenta faz o mesmo tipo de coisa para o sangue materno e fetal. As árvores usam seus galhos profusamente ramificados para suprir suas folhas de água extraídas do solo e bombear açúcares das folhas para o tronco. A couve-flor, comprada fresquinha na quitanda do bairro e cortada ao meio, mostra como é um típico sistema de transporte. Podemos ver quanto esforço a couve-flor emprega para dar uma rede de suprimento à sua cobertura externa de botões de flor, asterisco. Botões que, nesse caso, foram grotescamente modificados por seleção artificial sob domesticação, mas o princípio ainda se aplica. Fim da leitura de asterisco. Ora, podemos imaginar que essas redes de suprimento, tubos de ar, canos de sangue ou solução de açúcar, ou seja lá o que for, poderiam perfeitamente compensar o tamanho corporal maior. Se o fizessem, uma típica célula de uma modesta couve-flor seria exatamente tão bem suprida quanto uma típica célula de uma sequoia gigante e a taxa metabólica das duas células seria a mesma. Como o número de células em um organismo é proporcional à sua massa, a curva de um gráfico do tipo scatter plot, relacionando a taxa metabólica total à massa corporal, com os dois eixos em escala logarítmica, incidiria numa linha com inclinação 1. No entanto, o que observamos é uma inclinação de 3 quartos. Organismos pequenos têm taxa metabólica mais elevada do que deveriam ter por sua massa em comparação com os organismos menores. O que isso significa é que a taxa metabólica de uma célula de couve-flor é maior do que a taxa metabólica de uma célula equivalente de uma sequoia e a de um camundongo é maior que a de uma baleia. À primeira vista, isso parece estranho. Uma célula é uma célula, e poderíamos pensar que existe uma taxa metabólica ideal que seria a mesma para uma couve-flor e uma sequoia para um camundongo ou uma baleia. Mas aparentemente o que ocorre é que a dificuldade de entregar água, sangue, ar, ou seja lá o que for, impõe limite à realização desse ideal. Tem de haver um ajuste. A teoria Webb explica o ajuste e a razão de a entrega ser representada exatamente pela inclinação de 3 quartos, e faz isso em detalhes quantitativos precisos. A teoria consiste em 2 pontos principais. O primeiro é que a árvore ramificada de condutos, que leva o material para um dado volume de células, ocupa ela própria o mesmo volume, competindo por espaço com as células que ela abastece. Próximo às extremidades da rede de suprimento, os condutos em si ocupam um espaço substancial, e se duplicarmos o número de células que precisam ser abastecidas, o volume da rede mais que duplica, pois são necessários mais tubos para ligar a rede ao sistema principal, tubos que também ocupam espaço. Se quiséssemos duplicar o número de células a serem abastecidas enquanto apenas duplicássemos o espaço ocupado pelos condutos, precisaríamos de uma rede de encanamentos com uma distribuição mais esparsa. O segundo ponto importante é que, seja em um camundongo, seja em uma baleia, o mais eficiente sistema de transporte, aquele que desperdiça menos energia no transporte de material, é o que requer uma porcentagem fixa do volume do corpo. É assim que a matemática funciona, além de ser um fato observado empiricamente. Asterisco. A porcentagem real pode diferir um pouco dependendo, digamos, de um animal ser de sangue frio ou quente. Fim da leitura de asterisco. Por exemplo, os mamíferos, sejam ratos, homens ou baleias, têm um volume de sangue, isto é, o tamanho do sistema de transporte, que ocupa entre 6 e 7% do corpo. Considerando esses dois pontos juntos, se quisermos duplicar o volume de células a serem abastecidas, mas ainda manter o mais eficiente sistema de transporte, precisaremos de uma rede de abastecimento com uma distribuição mais esparsa. E uma rede mais esparsa significa que menos material é suprido por célula, ou seja, a taxa metabólica tende a diminuir. Mas quanto precisamente ele deve diminuir? Webb calcularam a resposta a essa questão. Em um resultado fascinante, a matemática prediz uma linha reta com inclinação exata de 3 quartos para o gráfico logarítmico da taxa metabólica em relação ao tamanho do corpo. Um trabalho mais recente desenvolveu essa teoria inicial, mas os aspectos essenciais dela permanecem. A lei de Kleiber, seja para plantas, animais ou até mesmo no nível do transporte dentro de uma única célula, encontrou finalmente sua base racional. Ela pode ser derivada da física e geometria das redes de suprimento.